Antônio 401, 604. O senhor ainda não escuta, 604. Da 3305, livre LS. Autorizado LS, da 3305. Gol 1604, agora chame Recife 2685. Recife 2685, 604. O 0075 está voando sobre a Bahia de Todos os Santos, vetoração para sequenciamento. Direita 230, desça para 2000, está limitado pelo localizador. 230 de proa, 2000, limite ao fundo do localizador, com 9075. Duna, localizador em aproximação, checa trem, chame a torre 1186. Ciente, tá 3305. Ô, 35515 para a descida. Desça para 5000 pés. 5000. Esquerda 140 para interceptar o curso do localizador, está autorizado IRS, aguarde transferência. Esquerda 140 autorizado, reportagem estabilizada, aguardando transferência. 975. Toda 10. 3305. Baixou, travou? Ainda não. Forte, baixou, travado, 120 com isso. Ciente, está 3305. Baixar travado, então 3305. Uso autorizado, pistola 0, 120 graus, 10 nós, então 3305. Livre pouso, pistola 0, então 3305. Para o ataque, vou chamar a 3-0-7-0, 1-7-0, 170, 4 horas de luz, alguém na galinha. 6-3-1-3, livre táxi em frente, até o ponto de espera, reporte ponto para decolagem. já está aqui, já espera, passará para você fazer falar. Salvador, boa noite, eu sou 9907, cruzou 170 para o 60, ciente da informação isso. Total 9907, acione identificação, desça para 6.000 pés na chegada BOF com 06. Para o DAD, identificou, 1016, total 9907. Salvador, boa noite, 4209. 4209, prossiga. Com informação isso, solicita o 380 com ciente, aguarde a cópia, o ajuste do zero. Tem a saída prevista para o 4206? É, 4209? Israel. Salvador, boa noite, voo 9075. Oi, Salvador. No, 9075, continue a guarda pista livre. Mantenha aproximação, guarda pista livre, voo 9075. 6313, alinhar e manter. Controle Salvador, boa noite, o Xané 6224, transfere com risco. Oceano 224, Salvador, a chegada é a man, desça para 7.000, ajustado 1016. Para 7.000 na man, confirmando ajuste 1016. Positivo. Certo. Sol 50, livre à direita, táxi via Alfa até o pátio principal na minha escuta. À direita via Alfa até o pátio principal na sua escuta, 3305. Oceano 224, número 4, propouso, velocidade 250, inicia a redução. Reduzindo a presente 350, 6224. Decolagem da 1-0, Chiné 63. TIP 5595, velocidade 220, número 3. 220 como número 3. 5595. Felipe 5595, tráfego posição de 1 para 12 horas, afastado 9 milhas, aeronave da Total em descida, passando 9 mil. Yeah, seu 5595, tem um tráfego aqui. Pouso autorizado, pistão no zero. Abaixado de checado, tem livre pouso, pistão no zero, voo 975. Meia 3 ao 5219, boa viagem. 198, uma boa. O azul 4209, pronto copy. Pronto copy, 4209. Autorizado com fins 380. A rota é Alpha Zulu 16. Pistão 0, curva direita, saída da Eolita Bridge. controle 119-8, transponda 5032 para o azul 4209. 380, cruzado, operador 16, projeto de comandamento, saída da Elfleta, Brit, controle 19-8 e o transponda 5032, 4209. Chama pronto, portão 8. Total 99070, restrições para 2000. Sem restrições para 2000, total 99070. Então para o 3305, Brisbane. Portão 7, 3305. Portão 7, obrigado. 2000, sem restrições. Esquerda pelo 3000, sem restrições. 5195. Oceano 224, descer para 5000. 075 no sol 954, viva direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Viva direita, Alfa reportando antes da Juliette, 075. Sol 9907, livre LS. Livre LS, 9907. Trip 5595, prosseguir na descida até 2000. 2000. Oceano 224, velocidade 220. 220, meu 224. 5515, livre LS. Livre LS, 5515. Passo 209-08 para o push, 10 personagens. Autorizado, chame para o táxi, o 4209. Autorizado, 9075 via Juliette para o portão 03. Juliette, portão 03, 9075, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o total 9907, estabilizado na final da 1-0, baixado e checado. Total 9907, o vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, 9907. Sem restrições para 2.000 pés. 2.000, 2.4. Oceano 313, chame Recife 251. Recife 251, 313. Trip 5515, redução para aproximação e cheque pré-pouso. Oceano redução para aproximação, 5515. Trip 5515, localizador em aproximação, cheque o trem em redução, torre 1186. Camarada, torre 1186, graças. Oceano 224, livre LS. Livre LS, 6224. Torre ao Trip 5515, estabilizado no localizador. 5515, muito boa noite, continue, aguarda a autorização de pouso, vento 120 graus, 10 nós. 5515. Oceano 224 está agora 7 milhas e meia para o externo em aproximação, reduza, efetua o cheque pré-pouso, chame a torre agora, 1186. 186, boa noite, 224. Boa. Salvador, boa noite, Oceano 6224. 4209, livre táxi, até o ponto de espera via parte principal em Índia. Reposte no ponto de espera pronto para decolar. Acabou. autorizado via Patiano e Índia 4209. Chané 6224, muito boa noite. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Reporte de um externo baixado travado. 224, separei. Total 9907, no solo 02. Vira direita, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo para o pátio 3. 9907. Cinco no 20 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10, ajuste 10 no meio. Só confirmando o ajuste, 1016? Confirmo. Deve pouso 55 no 5. Passou a estar na baixada travada, chama 6224. Continue, aguarda a autorização de pouso, 6224. Claro. 4209, após aeronave na curta, alinhar e manter. 5595, no solo 05, agilize liberação direita, táxi via Alfa. Até o pátio principal na minha escuta. Ok, direita via Alfa e na sua escuta. Informo que estão recebendo com uma forte microfonia. Dois, dois, quatro, pouso autorizado, no 20 graus, 10 nós, pista 10. Livre pouso, não no zero, 6224. Aí, confirmando o táxi até a posição Quilo, até a posição Quilo. Sim, pode prosseguir via Quilo para o pátio 3. Ok, via Quilo para o pátio 3 na sua escuta. Alpha 083, now you are 30 miles north via on arrival clear until 2000 feet over. Confirme a posição para o 5515. Ok, a posição prevista eu não tenho, comandante. Só a infraero que me passou o pátio 3. Ok, a gente já está visual com o nosso balizador. Obrigado. 6224 no solo 207, livre à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, conferente da Juliette, 6224. Controle, Guardião 05, em situação. Sente, Guardião, chame a torre, 1186, bom pouco. 186, grato, boa noite. Boa. O decolagem autorizado, no zero. Decolagem zero. Torre, Salvador, boa noite, é o Guardião 05. 05, prossiga. Valeu, do litoral, já levou Pituaçu, com destino a Salvador, Guardião 05. Tá livre, aproximação direta para o Graé, 120 com 10. Assim, copiou? Sim, livre aproximação direta para o Pátio do Graé, Guardião 05. Salvador 5972 para o Galeão, já tenho aprovado o 320, só um instante a cópia. Ok, não fechou. Acho que é Juliette, o Xané 6224. 6224 via Juliette, por imposição. Juliette, Glória, 01, 4209 ao 09198, boa viagem. 198, boa noite, grato. Boa serviço. 4209, cruza Minas, 400 a sua escuta. Azul 4209, este é o controle, meu cordial, contato radar, 2000 girar à direita, Leda. 2000 girar à direita, Leda, e o meu cordial, boa noite também, obrigado. Isso, saída da El, Leda, Pitev, controle 119.8, transponder 5041, Rio 5972. Controle 198, chama pronto, pronto no pátio 3, o Rio. Afirmo, 5041. 05 já avistado, aproximação direta para o pátio do Graé autorizado, 120 graus, 10 nós, reforço solo controlado do Graé 05. Controlado solo controlado do Graé 05. Zero 083, clear to the ILS approach. Whisky Bravo Whisky, meu cordial, está passando nível 170 agora. Ajuste 1-0 no meia, voe para a duna em descida para 3.000 pés para o ILS.